Confins, prossegue taxi direita, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4 agora. Tem um bom voo, web 5808. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, aciona 5035, voo no 642. Planejamento correto, portão 08, chama pronto, gol no 642. Azul 4069, bom dia Campinas, no 360, pronto, cópia. Autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, bridge, up Zulu 16, bravo até o Zulu. Após direto trive, decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, bridge, frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5033. Alfa, serviço radar terminado, 53 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantém o nível 120, chame Léo, 120 decimal 1. 08, espera. 508, 30 alinhado, decolado, pista 10, vento calmo. Vento calmo, alinhado e decolado, pista 10, F508. Opção 9832, completa aproximação, chama a torre 1186. Salvador, bom dia, opção 9832. Apsa 9832, bom dia, continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixado, travado, ajuste 10 no 4. 9832, continua a aproximação com a pista livre. Abre-se a carga 9832, está autorizado por uso do pistão 10, vento calmo. 9832. Salvador, muito bom dia, eu vou 1804, iniciar a informação Filo, quando possível, autorização Galeão. Galeão 360, bom dia, guarda cópia, gol 1804. 804, solicita 34, aguardando a saída. Gente, será coordenado 34, aguardando cópia, gol 1804. 804. Salvador, bom dia, web 5808. Web 5808, contato radar na decolagem, voltar no nível de voo 360, saída Arbor Elétrica. 360, voo 5808, quando possível voa Harbor ou Elefa. Tá autorizado para Elefa ou 5808. Elefa, muito obrigado, 5808. Barbacena, após direto, decolagem da pista 1-0. Fazer decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto, Bridge. Frequência do controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-0-2-6. Ok, autorizado, 3-6-0 para o Rio de Janeiro, perfil 1-0. Saída da El, Leda, Bridge, desmarque, Barbacena. Depois direto, fala curva direita, controle 208, acima 5026. Correto 5026, só confirmando após o SMAP, direto Lúvito e após direto Barbacena, início da Star, chama pronto, porta 01, boa noite 04. Ok, confirmando então SMAP, Lúvito e Barbacena. Afirmo, Lúvito, Lúvito, tango Oscar no final. Lúvito, gente, no portão 1. Chama pronto, 804. 804, esportarei, obrigado. Sacago 9832, no solo 17, pode levar à direita, solo 121, décima 9. Pode levar à direita, 129, bom dia. Poderia confirmar só o POB? 83, 83. Autorizado táxi via pátio, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118, décima 6, o ajuste no 014 da 3890, tenha um bom voo. Com 104, vai até táxi via pátio, 26 lá, 3290, já com a boa semana. Alô, bom dia, Avisa Cargo 9832, livrou na Avisa Cargo 9832, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, até o Pátio 3, remota 10. Via Alfa e Kilo para o Pátio 3, remota 10, Avisa Cargo 9832. Total 9910, acionando a identificação, desce nível de voo 050 na chegada mar. Gol no 804, ciente, coordenando com a equipe de pátio, tem um Airbus da TAM passando agora em retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo liberar o setor, está autorizado no 01, chama táxi. Gol no 804. 804, você pode ser aí, objeto 5808, chama Recife, no 260, alternando 288. 260, 288, 5808, obrigado, bom dia. Bom dia. 3890, bom dia, ponte zero para Detron. 3890, Dazian, decolar, pistão no zero, vento calmo. Devido a decolagem, então, no zero, tá 3290. Sou 3153, completa a final LS, chama a torre 1986. 86, amor. Tomador, bom dia, 3153, baixar travado. Então 3153, continua a aproximação, ajuste 1-0 no 4, aguardando pista livre, tem tráfego da companhia aliando na cabeceira 1-0 para decolar. Sim, aguardando pista livre, está 3153. Afirmativo, era depois da TAM já tá decolando, já tá autorizado no 01, 1804. Ok, tá ok. Tá 3153, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Esse pouso, tá 3153. Tá 3890, decolado de 23, controle, 120, decimal 8. 208, 3290. Salvador, Cordial, Fiel, 3890. Tá 3890, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 330, saída PUCA. A PUCA 330, 3890. De Gol no 7 no 5, informação que o confere, 360 Brasília, copia? Gol no 7 no 5, autorizado Brasília, nível 360, via rota up Zulu 17, decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar up Zulu 17, o controle opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-4-2, Gol no 7 no 5. Para Brasília, com comprovação de voo, até o Pedro Lugo, 1-7, decolando a cabeceira 1-0. Primeira curva para decolar na direita, descendo a Arbor, após a bomba eleva para interceptar a Arbor. 1-2-0, 8 é o controle de Salvador, 50-42, nós tiramos bomba, número 2. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto para o pushback, se no momento, voo no 7, no 5. Alugou 804, acionando com 149, boa hora do 347, até na Campinas. 104, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste no 014. Tem um bom voo. Afirmativo 286, bom dia, Gonel, 08, 08, 08. Paulo, tá 3153, livrando a circuito. Então 3153, bom dia, táxi via Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa e Juliette para o 04. Salvador, não é o Gol 607, informação pelo coordenação barulho. Gol no 607, solo 121.9. Total 9910, desce para 2000 pés, ajuste no 04, está autorizado a ELS, reporte estabilizado. Para 2000 pés com no 04, autorizado ELS, total 9910. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme UP Zulu 21, trive, após o direto posse de Caldas, decolagem da pista 10, após a decolagem da primeira curva, vá à direita. Realiza o perfil da subida Ardor, após Elefa, para interceptar UP Zulu 21. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5036, gol no 607. 3-2-0. Planejamento correto, portão 09, chama pronto, gol no 607. Azul 4069, coordena com a equipe de pátio, tem um Airbus da TAM, vai parquear à sua esquerda agora no portão 04. Após o parqueamento do Airbus, está autorizado iniciando 3 e chama táxi. Azul 4069. Semana 3090. Noite 04, decolada de 29, controle 1-208. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, 1-0-1-8-04, bom dia. O Gol 1-8-04, bom dia, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída da Elisa Brito. Ok, subindo ao 360, daí é o Leda Bridge, gol na 804. Gol no 804, boa Leda. Direto Leda, gol na 804. Salvador, bom dia, gol 1-8-9-7, informação pela autorização, bom. Gol 1-8-9-7, bom dia, confirmo 360 já aprovado, confirmo. Deu ativo. seguinte, Gol 1897 autorizado com fins do nível 360, via rota conforme bridge, up Zulu 16, decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto bridge, a frequência do controle 120.8, aciona 5044, Gol 1897. Autorizado 360, conforme plano pela Amprisulou 16. Decola da 110, da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou abrir. Controle 208, 5044, Gol 1897. Planejamento correto, portão 05, chama pronto, Gol 1897. Total 9910, completa-se na LS, chama a torre 1986. Torre 186. Torre total 9910. Total 9910, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado, travado, ajuste 10 no 4. Tá no QLS formalento. Certo. Para o táxi azul 4069, 118, agora, número 450, confirmando 1-1-8 a bordo? 1-1-1-8, ciente, autorizado direita, Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0 no 4, tem um bom voo, azul 4-0-6-9. Ele 14, no ponto de espera, chama a torre 2-1-1-8. Pistão embaixo travado, total 9910. Total 9910, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo. Mesmo pouso total. Azul 4069, ponto de espera da 1-1-1. 7 Azul 4069, mantém ponto de espera. Confirma o serviço visual com o Boeing da total na curta final da 1-0. Afirmo. 7, após a passagem mesmo, está autorizado o Liar manter pistola 0, o Azul 4069. Pode total, a linha mantém 1-0, Azul 4069. Gente, autorizado o táxi via pátio e Índia no ponto de espera da 1-0, chama a torre em 1-1-8-6, o ajuste agora no 0 no 4, tem um bom voo, gol 1-6-4-2. Gol 1-8-0-4, chama o centro Recife, 1-2-5-1, alterno 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, bom dia. Setor agora, após o mesmo liberado, autorizado no 09, chama táxi, ou no 607. Total 9910, no solo 35, direita, solo 121, 19. Solo 2. Azuca 0 menor, autorizado decolar, cabeceira no zero, vento calmo. Devo decolar, Azuca 0 menor. Primeira esquerda, Kilo, até a parte 3, atenta ao balizador. Faz o quadrado 69, decola 37, controle 1208. 208, bom dia. Controle, bom dia, azul 4069, cruzando 1400. Azul 4069, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Sobe 360, saída da Euleda Bridge, azul 4069. Decolar, cabeceira no zero, vento calmo. Autorizado, Ané, decola, cabeceira no zero, gol no 642. O táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal meia, o ajuste no 04, bom gol. No 715, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da companhia que vai passar a retaguarda prosseguindo para o ponto de espera. Após a passagem do tráfego, está autorizado iniciar no 02 e chama táxi. Voo no 715. Gol no 642, decolado aos 40, controle 120, decimal 8. 208, bom dia.